Era 1959, época de ouro de Hollywood, grandes épicos estavam sendo apresentados para o público. Imagina como era conservadora aquela sociedade e como Billy Wilder foi corajoso ao mostrar homens se vestindo de mulheres, fazendo uma comédia assim, um tanto vulgar, mas que mostra como era versátil esse diretor. Hoje vamos relembrar uma das comédias mais celebradas do cinema americano. Quanto mais quente, melhor. Aqui é o Thiago Lira. Aqui é o Cliff. E aqui é Marcelo Zagnoli. E bem-vindos de novo ao Trigcast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Este podcast foi editado por Heitor Lopes Multimídia. Apesar dessa ser a primeira vez que visitamos o ano de 1959 aqui no Tiricast, não é a primeira vez que nós falamos de Billy Wilder por aqui. Até o céu, Marcelo, releve para os ouvintes quando nós falamos do diretor. A gente falou desse monstro, né, no Tiricast 51, né, onde falamos... Aliás, vocês falaram que eu não participei desse, né, que é o Bebo Sim, Tô Vivendo. E do Tiricast 70, onde conversamos sobre Pacto de Sangue. É, e terceira vez então, hein? Já pode pedir música ao Sr. Wilder, inclusive. Aí você pode pedir tudo, cara. Você é um monstro. Puta que pariu. Enfim, vale a pena você ouvir esses dois episódios para conhecer melhor a filmografia desse já saudoso diretor que nos deixou em 2002. Enquanto isso, um Paul W. Anderson tá vivo ainda, né? Que pariu, né? Mas vamos lá, quais são os filmes mais populares de 1959? Junto com Some Like It Hot, né? Que é o nome, o nome original. Logo depois vem um dos meus filmes preferidos também de todos os tempos, que é Ben-Hur. Ben-Hur é muito legal. Que é muito bom. Esse filme que é bom. Não precisava de mais uma refilmagem. Eu não assisti nenhuma refilmagem. Tudo bem que ele é uma refilmagem, né? O Ben-Hur de 59 é uma refilmagem. Tem duas versões antes. Ele é uma refilmagem, mas enfim. Ou não, na verdade é uma outra adaptação do livro do livro chamado Ben-Hur, um conto nos tempos de Cristo. Mas enfim, também tem Intriga Internacional do Hitchcock. Hitchcock, um filme bem que legal. Filme com bom Grant, esse, né? Esse é muito legal, cara. Esse filme bem legal mesmo. E tem A Bela Adormecida, né, a clássica animação da Disney. Bom. Tem um filmaço chamado Hiroshima, Meu Amor. Ah, do Alan Renan, sim. Isso, filmaço. Os Incompreendidos esse ano também. Eu não assisti ainda, mas eu ouvi de falar muito bem dele. A gente falou do Renan aí, do Truffaut. O cinema francês, o cinema A Nouvelle Vague, a gente tem que falar dela um dia, sim, assim, com sim, mais. Sim, temos mesmo. Com mais atenção, né? Porque é um movimento muito importante pra cinematografia e foge de Hollywood, né? Tem um filme muito bom também que é O Anatomia de um Crime. Esse filme é demais, cara, com o James Stewart. Esse filme é muito bom mesmo, cara. Boa lembrança, Cliff. Nem todo mundo que conhece esse filme, é muito bom mesmo. Isso é bom. Vocês viram o Plano 9 do Espaço Federal? Opa! Do Ed Wood? Né, seu Cliff? O nome do meu site, você acha que vem de onde, né? Olha a inspiração aí, ó. Exatamente, olha aí. Um dos filmes mais bem barra mal falados de toda a história do cinema. Gênio incompreendido. Realmente incompreendido. A Viagem ao Centro da Terra. É legal esse filme. Do Henry Levin. Poxa, eu gosto. É legalzinho, cara. Não sei se é a primeira versão do livro do Jules Verne, mas é uma das mais conhecidas, pelo menos. Tem A Casa dos Maus Espíritos, cara, do William Castle, que é com Vincent Price no elenco. É um filme, assim, é legal você poder visitar, de repente, se você tiver vontade barra tempo, e visitar filmes de terror dessa década, pra você ver como é que era, como é que funcionava o terror, né? Como é que as pessoas supostamente se assustavam naquela. Em 5 décadas atrás. Tem um filme também que é o primeiro filme brasileiro, assim, que a gente pode dizer que teve destaque, que é o Orfeu. Cara, eu não vi esse Orfeu. Eu nunca cheguei a assistir. Eu assisti a refilmagem, que eu, aliás, gosto, mas esse primeiro é muito famoso, é um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro. Eu também não vi, mas é verdade, ele é bem conceituado, é bem comentado mesmo, né? Sim, ele é dirigido pelo Marcel Camus, né? É um filme assim que, se você for procurar, você vai achar eles com vários nomes, ou Orfeu Negro, ou Orfeu de Carnaval, sim. Enfim. E a refilmagem que você tá falando deve ser a de 99, é isso? Isso, com o Tony Garrido. Garrido, exatamente. realmente não assisti. Tem uma das versões do Anne Frank, que é dirigido pelo Charles Stevens. Tem um outro aqui também, ó, que eu ia falar. Ah, é, você falou de filmes de terror, né? Tem A Múmia, né? Que é o... Uhum. Com o Christopher Lee. Eu não assisti exatamente. Esse, eu só assisti o com a... Eu só assisti o com o Boris Karloff, esse eu não vi. Tem os, olha, tem um que eu conheço... Mais por ouvir falar, que eu vi na verdade uma. Eu vi uma paródia desse filme, que é o Salomão e a Rainha de Sabá, mas eu lembro mais porque eles fizeram uma paródia no episódio do Chapolin. Ah, é, nossa, eu também conheço por isso. Caramba, olha só. Tem alguns filmes assim que eu conheço, que eu já ouvi falar, mas eu nunca li. Mas que eu nunca vi, como Batedor de Carteiras, Estranha Compulsão. Tem uma versão do Cão de Baskervilles, né, que é do Sherlock Holmes, uma história do Sherlock Holmes, que o Peter Cushing interpreta o próprio, também tem o Christopher Lee no elenco. Tem um que não dá pra deixar passar, que é o Monstro de Mil Olhos, que é a primeira versão da Mosca, com o Vincent Price. Ah, sim, esse é o da Mosca? Não, tem a Mosca, é a continuação, na verdade mosca, a continuação, é a continuação do Monstro da Mosca da Cabeça Branca. Ah, tá, esse você tá falando é o The Tingler, né? Isso. Esse filme é bom, esse filme é legal. Eu não vi. Eu acho que eu não vi, tô tentando lembrar aqui, mas acho que eu não vi esse filme. É Vincent Price, sempre vale a pena um filme com Vincent Price. Eu não posso lembrar de todos assim. É realmente, anos 50, anos 60, assim, eu tenho uma certa dívida a ser cobrada ainda. Porém, essa é uma das missões aqui, né, de fazer o TIGcast, né? Apesar de a gente já ter visitado os anos 50 três vezes, né? Nós já falamos sobre 12 Anos de uma Sentença, que é de 57, o Glória Feita de Sangue, que também é do mesmo ano, e o Jornal de Discreta, de 54. Então, aos poucos, aí a gente vai conseguindo abranger todas as décadas do cinema. Mas eu não vou lembrar de mais nenhum que eu tenha assistido, eu acho. Tem em mente outros, ó, tem outros de monstros. Tem o Monstro Submarino. Tem o Monstro da Gigante de Gila. É, sei lá... Invasores Invisíveis, esse nossa, não sei que filme é esse aí, Jesus amado. Olha só, eu desconheço bastante desses filmes aqui. Eu tenho até uma certa dificuldade de lembrar nomes mesmo, sim. Eu tenho, nos anos 50 eu sei que tem uma porrada de coisa boa, mas vendo especialmente 59, eu tenho que dar uma revisada. Talvez eu tenha visto esse Nas Margens do Rio Grande, eu não tenho certeza. Eu lembro de ter visto um Rio Grande, só que eu não sei se é esse. Bem, se alguém tiver mais alguma sugestão aí de alguma recomendação de 59, fora o que a gente falou, por favor, se manifeste. Ah, então vamos falar sobre as carreiras, né, da nossa querida Marilyn Monroe, do Tony Curtis e do Jack Lemmon, né, todos esses grandes atores e atrizes que fizeram aí parte do filme, junto com, né, junto com o próprio Billy Wilder e o roteirista, o E. L. Diamond. Acho que é legal a gente começar com o próprio roteirista, que ele também já ele trabalhou outras vezes com o Billy Wilder, né, durante os anos 50 e anos 60. É, eu vou lembrar mais assim de Se Meu Apartamento Falasse, que é do ano seguinte, o Irma Ladulce, são os filmes assim que me vem mais à cabeça dele. E eu fui descobrir recentemente que aquele filme Esposa de Mentirinha é acreditado a ele, mas porque aparentemente é uma refilmagem de um dos roteiros dele. Eu não sabia também não, cara. Se é mais pra gente falar, se é um ótimo filme também do Billy Wilder, ele só sim, é... Sim. Ele só é meio longo, assim, sabe? Mesmo ele tem algum problema de ritmo, mas que ele extrapola as 2 horas, extrapolar 2 horas num filme dos anos 50 é complicado pra mim hoje, sim, né? Sim. E fala que assim, né, o Billy Wilder tem tanto filme bom, né, cara? Se você porrada, pega, nossa. Porra, você sabe, você pega Crepúsculo dos Deuses, cara, você pega o próprio Farrapo Humano, cara, pô, o Billy Wilder é um monstro, cara, é um dos maiores diretores, né, Crepúsculo dos Deuses é incrível, cara, esse cinema. Filme é sensacional. Então vamos aqui pensar na carreira primeiro de Marilyn Monroe. Como é que a gente vai definir Marilyn Monroe, né? É simplesmente uma das atrizes mais famosas que os Estados Unidos teve. Morreu muito jovem. Claro, é uma mulher que passou muitos problemas pessoais, desde que ela foi... Tentaram matá-la 2 vezes, ela foi quase... A biografia dela diz que ela foi quase estuprada quando tinha 6 anos. Foi uma atriz que se destacou pela sua beleza em Hollywood, né? Ela trabalhou com Billy Wilder também no Pecado Mora ao Lado. Bom filme. Também. Sim, sim. E o que mais ela fez? Ela fez Os Homens Preferem as Loiras... Como Agarrar um Milionário, são os filmes assim que assim, logo de cara me vieram à cabeça, mas também tem a Adorável Pecadora, Nunca Foi Santa. São os filmes que mais me vêm à cabeça, assim, à memória, quando eu vou pensar em Marilyn Monroe. É lógico, ela em si ela é um dos maiores símbolos, né, de Hollywood daquela época, né? Ela Aquela mulher que parava o trânsito, né? Parava tudo, né? Mas talvez os melhores momentos dela no cinema foi realmente com o Billy Wilder, né? Talvez sabia extrair um talento até muito mais do que ela realmente tinha, né? Na verdade, ela tinha até muita dificuldade pra decorar as falas e tudo no próprio... Quanto mais quente, melhor mesmo. O Billy Wilder teve muita dificuldade, teve que fazer um monte de truque, né? Pra decorar... Às vezes até frases simples, né? É, ela era uma... Eu acho ela uma atriz um tanto quanto limitada. Ela só é tremendamente bonita, mas não é ela grande coisa interpretando, né? Não é. Ela nunca foi uma grande atriz, não. Ela era uma boa atriz, né? Diferente. Nascida Norma Jean, tinha até uma música do Elton John dedicada a ela, mas a gente tem que levar em conta, assim, que realmente ela tinha seus problemas... com roteiros, mas eu também já ouvi falar assim que depois que ela se sentia tranquila, ela conseguia deslanchar. Mas de qualquer jeito, realmente, se você for pegar os filmes que ela participou, ela tem um apelo sensual pra ela. A cena, uma das cenas mais famosas dela é ela levantando o vento, né? do metrô, levantando os vestidos dela. Não, isso em... Pecado Amor ao Lado. E é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, se você pensar. Vamos falar agora da carreira do Tony Curtis, que, eu não sei, eu olho pra ele e eu me lembro o Ray Liotta, cara. Ele tem uma cara parecida. Parece mesmo, né? Ah, não sou o único que acha isso, né? É o também olho. Já, também já faleceu em 2010, alguns anos atrás. Eu tenho que tentar lembrar aqui os filmes que eu vi com ele, mas eu acho que eu posso lembrar do Acorrentados. E do A Corrida do Século, que é uma comédia também de alguns anos antes de 65. Ele é um ator, assim, que trabalhou bastante. Ele tem 128 créditos como ator entre filmes, entre curtas, séries de televisão. Nossa, que filme, quando é que ele fez isso? Nossa, eu tô vendo isso aqui também. Aqui tá listado como 96. Eu não me lembro. Eu também não lembro de filme, cara. Tô vendo aqui, é verdade. Lois e Clark um episódio. Na terceira temporada, episódio 15. Paz, cara. É, ele trabalhou bastante nos anos 50 e nos anos 60, apesar de ser acreditado desde o finalzinho dos anos 40, mas esse filme é o grande sucesso dele, apesar de O Acorrentado ele aparecer, ele tá em Spartacus também, né, ótimo, né, e como Antoninos, eu não tô lembrado desse papel, faz algum tempo já que eu vi Spartacus. Eu também não tô lembrado dele não, cara. Provavelmente, se a gente dar uma olhada nesse filme aí do Kubrick, iremos revê-lo. Um grande currículo, mas a gente às vezes nunca lembra das coisas, porque ele às vezes é papel pequeno e tal, então... É marcante pela longevidade, mas não necessariamente pelos papéis, né? Você olha pela lista aqui, realmente, eu também não tô lembrando muito, não. Tô pegando aqui, nada. Mas me deu curiosidade do que ele fez em Lois e Clark em 1995, cara. Ele teve, eu acho que o papel dele em Spartacus foi marcante, assim. Eu só tô tentando lembrar como é que era isso, como eu falei, né, faz algum tempo que eu não lembro de Spartacus, mas ele recebeu uma nomeação pro Oscar pelo Acorrentados. Ele tem outro filme desse ano, inclusive, chama o Anáguas a Bordo, eu não posso dizer nada porque eu não vi. Dando uma olhada por cima desses filmes, assim, eu não conheço todos, mas eu lembro que... Não, se eu for falar de alguns, assim, puxando pela memória, tem muitos filmes ruins, assim, né? E ele é um ator que também sofreu, como muitos, por causa de vício com drogas e álcool. Mas o grande destaque, assim, do filme vai ser o Jack Lemmon, né, que é um ator muito legal, assim, ele tem uma cara, ele é um daqueles caras que consegue fazer comédia, assim, fazer caras e bocas, né, digamos assim, ele é muito meio... A cara dele não é de... Ah, como é que eu vou dizer assim? Não é uma cara exagerada. Mesmo assim, a gente consegue rir com ele falando. Ah, ele é incrível, né? Nesse filme, cara. Não, ele tá espetacular no filme, cara. Ah, é? Nossa, eu também conheço por isso. Teve destaque no Se Meu Apartamento Falasse. É, mais, um pouquinho mais velho, ele já foi fazer aquele Dois Velhos Rabugentos. Que filme legal esse Dois Velhos Rabugentos. Tanto um como dois. Morreu em 2001. É, já tem algum tempo. Mas... Tem que outros filmes que eu vou lembrar aqui, que eu vi dele, né? Ele tá no Aeroporto 77, tá no Assim é a Vida, ele tá em JFK também, parece, isso já nos anos 90. Não, é bem no comecinho ali. Fez a continuação do Dois Velhos Mais Rabugentos. Isso. Esse filme é bom, esse filme é legal. Mais alguns outros aqui que eu tô lembrando aqui. Ele fez um filme pra televisão que eu gostei razoavelmente, porque eu gosto do livro, que chama A Última Grande Lição. Não conheço. Não, eu também não conheço esse filme, não. É, eu vi o filme e com o Hank Azaria. E eu gosto do livro, então foi uma coisa que me veio à mente agora, mas ele não. Ele fez uma versão pra TV do 12 Homens e uma Sentença. Não, essa versão eu não assisti. Mas... Eu também não assisti, não. Mas já falamos aqui do filme. Sim, já falamos, exatamente. Sim. E qual que eu. Agora eu tô tentando lembrar mais o que eu mais gosto dele, assim. Ele é muito. Tá muito bem em. Tanto aqui como no Se o Apartamento Falasse, né? E eu acho que os dois velhos abugentos é pra quem. Como nós, assim, crescemos, nascemos nos anos 80, crescemos nos anos 90, ele tem essa cara aí, essa cara, né? Essa cara. Sim. Ah, é divertido. É, legal, né? Ah, ele também apareceu no Hamlet, mas ele faz uma ponta, se eu tô bem lembrado. O Hamlet é a versão do Kenneth Branagh dos anos 90, se eu tô bem lembrado, ele faz um dos guardas do palácio lá do rei. O sucesso A Qualquer Preço também. E acho que são os maiores destaques dele mesmo. Mas assim, não é um ator a ser ignorado. Não, definitivamente não. Não, com certeza não. Talvez assim, a gente só não conheça, só possa falar muito assim, ah, qual que é a especialidade de Jack Lemmon? Bom, ele fez muita comédia, com certeza. É por isso que a gente acaba lembrando mais dele. Sim, tanto não pode ser ignorado que ele ganhou dois Oscars, né? Em 56 e em 74. Então o cara é uma lenda do cinema. Também a gente vai lembrar dele porque ele é muito. Ele trabalhou bastante com Walter Matthau. É, o que eu mais me lembro dele, aliás, é ele fazendo dupla com o Walter Matthau lá com o velhinho. Então, eu até associava um com o outro. Toda vez que eu ouvia o nome de um, ouvia o nome do outro, assim. Eu, pô, mas como assim não tem ele no filme? Então, pra mim, os dois estão sempre muito ligados. Porque eu cresci assistindo dos velhos rabugentos, né? Pois é, eu acho que ele é um dos... Ele é considerado um dos maiores atores, assim, de todos os tempos. Ele aparece em desenho... apareceu em episódios... dublando episódios dos Simpsons. É... Ele é um cara muito querido, sim, pela foi muito querido pela indústria, né? E aqui nesse filme ele tá demais também. Então vamos lá, vamos começar a discussão aí sobre quanto mais quente melhor, se Like It Hot. Eu acho que a gente precisa, acho que a coisa mais engraçada, assim, a se pensar, foi um pouquinho aquele que eu falei no começo, né? Ele, a princípio, ele parece um filme bem arriscado, né? Assim, na época, né? Uma comédia transgênera. Hoje a gente tem mais de um exemplo sobre isso. Por exemplo, teve, nos anos 80 teve o Tutsi, mais recentemente teve aquela porcaria de As Branquelas, mas... Nossa, isso aí é um lixo, um dos piores filmes da história do cinema. Tem um filme que eu me lembrei quando eu assisti esse Quanto Mais Quente Melhor, que é aquele Para o Wong Fu, Obrigado por Tudo. Eu acho esse filme legal. Tem a Priscila, Rainha do Deserto também. É verdade, foi o que eu ia falar. Sim. É o que eu me lembro dele. Tem, que outros, mas assim, mas agora imagina isso, cara, imagina isso em 59. Eu tava até dando uma olhada, assim, teve lugares nos Estados Unidos que não passaram, que o filme não passou. Por exemplo, no Kansas, o filme não chegou a ser liberado na época. Ah, eles acharam que interior. Ele que eles acharam que o filme ia ser, que o filme era muito não Kansas. As pessoas não estavam preparadas, assim, era muito perturbador para o Kansas. É, mas é aquilo, né? Vamos pensar, nós estamos em 2016, tem algumas coisas que hoje incomodam muita gente, imagina, cara, nos anos 50. Pô, se eu sair vestido de mulher por aí, vai ter gente na família que vai querer me deserdar? Não, imagina um filme hoje tendo a mesma temática e tendo a última frase igual uma Quanto Mais Quente Melhor. Quanto de mimimi. Nossa, verdadeiro, nossa, cara. Entendeu? Ah, isso é só um detalhe, né? Não importa. É, exato, cara. Imagina o quanto de mimimi de pessoal que ia ter. Também não é, infelizmente, na surpresa. E outra, é uma comédia que tem com plano de fundo nos eventos mais conhecidos na história dos Estados Unidos, né? Mas é um evento muito violento, que é o massacre de São Valentino, né? O massacre do Dia dos Namorados. E é um, assim, o plano de fundo é um filme de máfia. É, só que aí o Billy Wilder foi inteligente bastante pra subverter isso e combinar piadas com pessoas travestidas, né? Os dois companheiros lá, né? Que é o Jack Lemmon e o Tony Curtis, né? O Joe e o Jerry. dentro pra poder salvar as próprias vidas. Agora me diz você, Marcinho, Marcelo, aí você que tá meio cego, você acha que os dois passariam por mulheres assim, pelo menos na sua visão? Cara, do jeito que tá aqui, com certeza. Pra quem não sabe, hoje eu fiz um exame, então não tô enxergando quase nada, cara. Eu tô igual o Mr. Magoo, então... Do jeito que elas estão ali no filme, os dois passariam batidos, cara. Se bebesse, então, rapaz, cara, sei não. O Jack Lemmon tá mais bonitinho. É, o Jack Lemmon, você pode ver que tem algumas cenas assim, que ele tá mais, acho que ele tá mais assim, mais solto no... no sim, é, sim, né, tá assim, super na vontade. Na narrativa, pô, ele vai ficar... Na narrativa vai deixando ele mais solto, né? Sim, sim, é verdade. Quando é o convence bem. E ele ridiculariza essas ideias, né, de bom, de tal, chamado bom gosto. E, cara, como eu falei, né, versatilidade é a assinatura do Billy Wilder. Como é que o cara pode fazer um filme que tira sarro com a lei da proibição do álcool, com gente morrendo nos primeiros 5 minutos de filme, não só morrendo, mas sendo executados à base de metralhadora, e aí pra transformar isso numa comédia de erros? Sim, e eu vou dizer que eu ri muito assistindo esse filme. Eu ri como não, eu não assisti. Eu ri como eu não ri assistindo, sei lá, outros filmes há muito tempo, cara. É muito engraçado não. mesmo. E ele é muito divertido e ele é muito inteligente, cara. Porque às vezes, assim, tem um pessoal que fala assim, eu vou ver um filme de outra época, é um outro tipo de humor, não vou rir tanto assim e tal. Cara, esse filme é muito engraçado. As gags que ele tem, cara, os trajeitos, sabe, os olhares, ele é fantástico, cara, é fantástico. É daqueles filmes que, assim, ele não é cultuado à toa. Ele é muito, muito bom. Muito, e muito bem dirigido, né, convenhamos. Ele é sutil nos diálogos. Porque, logo nesse começo que a gente tá falando aí do massacre, então, quando eles estão tocando no bar, tem um diálogo entre os dois, que eles estão planejando o que fazer, que o personagem do Tony Curtis começa a falar um monte de coisa que eu ri demais, porque ele chegava e ele, cara, isso não vai dar errado. É que nem os Dodgers mudarem de Nova York, ou que nem o casamento da Mary Pickford dar errado, ou que nem aconteceu não sei isso. E tudo isso aconteceu, tudo deu cara. Errado. Isso é incrível. E aí, cara, essa é uma das cenas mais marcantes, porque eles estão... Né, ali o Jack e o Joe e o Jerry estão no lugar errado na hora errada. Eles estão tocando num lugar que devia ser um funeral. Aliás, tem uma frase muito engraçada do delegado lá, do policial que chega lá, né, e fala assim, pô, que jeito de bater as botas, né, porque eles... Porque eles estavam lá escondidos. E aí, imagina, assim, o filme se passa em Chicago, né, 1929, apesar do filme ser de 50, né, só pra gente marcar ele historicamente falando, né. E daí quando eles vão tentar, né, fazer assim, começar a fazer aqueles planos, né, aqueles planos todos furados. Aliás, como é que, quando você vai falar de personagem, né, você fica esperando, cara, mas como é que o Jerry vive ouvindo o Joe? Porque ele... Sim. Não, a gente vai apostar nos cavalos, nos cachorros, a gente vai... a gente vai dar os nossos casacos aqui, né, nesse frio de... Frio quase 20 graus abaixo de zero. Assim, desde o começo, assim, o filme começa sério, ele tem um clima assim de filme policial mesmo. Até um pouquinho de filme noir, se você pensar, porque ele começa com uma perseguição policial, tem tiro saindo por todo lugar, né? Até eles chegarem na funerária mozzarella pra poder descarregar a bebida. E tem essas coisinhas assim, de pequenas, né? Beleza, me dá um álcool. Não, aqui eu servi uns álcool, eu servi só café. Só café. Nossa, cara. E vem na xícarazinha de café ainda. E o tiozinho do café também foi demais. O tiroteio rolando. Olá, cara, eu quero meu café. Aí todo mundo indo embora, sendo preso. Mas eu quero mais café. E ele bebar, e ele lá todo louco, cara. E aí preocupado com a porra do café. Quero café! É, mas assim, esse fundo histórico aí do massacre, né? Do Dia dos Namorados e tal, ele fica... Daí é o grande ponto de virada deles, né? Porque assim, o Jerry ainda cogita assim, né? Fazer assim, não, a gente devia, afinal de contas são, sei lá, quantos dólares por dia, né? Pô, a gente tá aqui quase passando no fome, acho que vale a pena de repente entrar nessa. Aí, mas é aquela coisa que aí vira da necessidade, né, fazer o ladrão, né? De quando eles têm que agora se escapulir ali pra poder sobreviver. E agora que eles estão sendo caçados aí pelo Spets, né, que o Spets é quase como se fosse um Al Capone, né, nesse filme. Eu vejo similaridades dele. Sim, sim, o modus operandi dele é bem parecido, né? Esse é o primeiro filme que fala sobre mulheres travestidas. Não. Ou comédia, pelo menos, porque eu tava lembrando de um filme do Ed Wood, inclusive, que a gente comentou aqui no começo, que é mais antigo. Mas, Cliff, você me refresca a memória aí, qual o mais antigo que esse? Não, o mais antigo que eu conheço é o Glenn O'Glenn, daquela era de Wood, que é de 53. Fora esse eu não me lembro de nada. Eu também não lembro de outro, não, cara. Bem lembrado. Esse mesmo que eu tava lembrando. Então, mas essa deve ser a primeira comédia? É provável. Não vamos afirmar, mas assim, eu não, pelo menos não me vem nada na cabeça. O meio mais conhecido, realmente eu também não... É. Não me recordo, não. Mas vindo de um diretor, né, que tinha apresentado Testemunho de Acusação, de 57, o Pecado Moral já era uma comédia, mas era uma comédia mais simples, mas A Montanha dos Sete Abusos, de 51, Crepúsculo dos Deuses, de 50, e aí você vê o Papo Farrapo Humano, de 45, né, e o Pacto de Sangue, de 44. Cara, são filmes pesados, são filmes dramáticos, muito existencialistas, assim, né. O próprio Farrapo Humano, ele lida com a questão do álcool, só que aqui de momento diferente. Aquele usa o álcool como piada. E pra mim, fazer isso é meio desafiador, inclusive. É bastante desafiador. Sim, totalmente. Fazer essa transição de gêneros dar certo ainda era mais difícil ainda. Ele conseguiu fazer, né, depois de tanto filme denso, uma comédia com sucesso, uma comédia assim, escrachada mesmo pra você rir. E foi certeiro. Então só mostra como o Billy Wilder era um cara competente e também bem versátil, né? E vocês falaram que vocês viram durante o filme, né? Isso é legal. O filme é de 59, já tem mais de 5, tá indo pra quase 60 anos aí de... E não, já passou de 60 anos, né? Não, peraí, 59... Não, tá quase completando 60 anos de filme. E ainda assim, cara, olha só como é bom isso, você pegar um filme que te faça rir depois de tanto tempo. Você pega filmes assim de 10 anos que você fala que você deu altas risadas e hoje você fala assim, ah, esse filme não é tão engraçado assim, cara... Tem que bater palmas mesmo pra esse roteiro, pra esse diretor. E é um filme atemporal. Talvez por isso que a gente consiga rir boa bastante palavra. Dele. Ele é atemporal. Ele lida com algumas situações e pequenas nuances. E assim, nas sutilezas que ele revela a grandeza do filme. O Cliff comentou mais cedo, né, naquela parte que os dois estão conversando e vão citando fatos que depois tá tudo errado, cara. Lógico, talvez para um grande público, talvez não vá pescar aquilo ali. Mas pra quem conhece a história, você sabe falar, porra, cara, deu tudo errado, cara. Então, sabe, tem essas pequenas gags ali dentro do filme ali, cara, você vai percebendo aos pouquinhos, cara, e você chora de rir. Você chora de rir com as situações, sabe? Você vai vendo os personagens, você vai vendo o Jack Lemmon, cara, ele no começo lá fugindo com um maluco lá do velhinho, aí depois ele meio pra ajudar o amigo dele, ele meio que topa, e depois você vê do que aquilo vai dar, cara. Então, você vai vendo todas as situações ali que eles vão se metendo. E se você pensar, eles estão ali fugindo, né, do... Né, porque eles foram testemunhas, né, do massacre, né? Então, assim, eles estão fugindo, entrando ali no meio ali, de um lugar cheio de mulheres, né, cara? Tem uma hora lá que eu não sei como que coube tanta mulher naquela cama, né? Lá no trem, realmente, cara. É fisicamente, cara, impossível, cara. Impossível, cara. Não tem como, cara. Como que coube tanta mulher ali daquele espaço, cara? E você chora de rir com a situação, cara. Você sabe, o tempo todo, o jeito, os trajeitos que eles fazem, cara. E é um filme, sabe, ele é um filme leve, inteligente, cara, e muito, muito, muito bem feito. E apesar de ele ser leve, ele tem algumas liberdades, né? Como eu falei, mais sensuais, porque, por exemplo, com a primeira vez quando o Joe e o Jerry, agora já Josephine e Daphne, né, travestidos e fugindo, a primeira vez que eles veem a Sugar Cane, né, que é a Marilyn Monroe, tem alguma piadinha assim que me lembra um pouco aquela lá do Pecado Moral Lado, quando o vapor de trem passa assim, passa nas pernas dela, né, tipo, sabe, é como o Cliff falou, é sutil, mas não deixa de ser um pouco ousado, né? Ele tem uma certa ousadia, né? Ele tem sensualidade nele, né? Em vários momentos, né? Até porque quando a gente vê a Marilyn Monroe de lingerie, roupa de dormir preta... Pô, mas convenhamos, né, pô? A Marilyn Monroe, ela exala a sensualidade, né? Pô, também, né, cara? Não tem condição, né, cara? E esse é um detalhe legal ainda. Ela é a única que tá de preto. Todo mundo com roupa branca, com roupa clara, ela lá de roupa escura na hora de dormir. Então já dá um destaque, assim, tremendo pra ela. É, até o glow, até a fotografia dela é diferente quando eles começam a conversar dentro da cabine... Quando troca pros dois, né? E aí troca pra ela, ela tem um brilho diferente, assim. Eu esqueci o nome dessa técnica agora que você dá uma. É como se fosse literalmente é um brilho mesmo, assim, um pouco mais assim na cara da pessoa. E pensar que, né? Praticamente de efeito Marilyn Monroe. Pode ser. E você pensar, né, que nessa época, né, a Marilyn, nessa filmagem, o pessoal falou que a Marilyn Monroe tava gorda. Bom. Ela estava grávida, caramba. Só pra. Ela tava grávida, só pra, assim, só pra... Mas isso foi falado, assim, por algumas críticas na época como um demérito. E também, né, se você ver hoje as passarelas, a Marilyn Monroe, ela é considerada gordinha. Mas, rapaz, biotipo, mas olha... Nossa, né? Não, nem fala, ela é espetacular. E não sei se você sabe, né, mas ela não queria fazer o filme, né, porque o filme seria preto e branco, né, e ela... Não, ela achava que isso ia prejudicar a imagem dela. E o Billy Wilder... O contrato, eu li até que o contrato exigia que os filmes dela fossem coloridos. Isso mesmo. Aí o Billy Wilder teve que gastar muita, muita lábia pra convencê-la, né? E acredito até que o uso da fotografia, né, diferenciada pra ela, seja um dos argumentos que ele tem usado. E ela tá deslumbrante no filme, cara. Toda vez que ela entra em cena, cara, é um destaque a mais. É igual a gente comentou, ela não foi uma excepcional atriz, cara, mas ela tinha um algo a mais, uma beleza, uma sensualidade, que era uma coisa assim absurda, sabe? É impossível passar despercebida. Ainda mais aquele ar ingênuo, né? Ela tem porque tem aquelas mulheres que, tipo, elas forçam, elas sabem que são sedutoras e usam aquilo. Tipo, ela não, ela é só bonita e, tipo, ingênua pra caramba. E como é que é? Rouba a cena que aparece. Exato. Ela é tipo um vulcão, assim, cara, em constante erupção e em questão de segundos, cara, explode uma vez, sabe? É aquela coisa delicada ao mesmo tempo explosiva, sabe? Ela tem... O filme é uma comédia... um pouco mais simples mesmo, mas tem essas coisas que a gente começa a notar, né? Então, como o Billy Wilder começa a focar, né? É focar pela visão dos dois, né? Tanto do Joe quanto do Jerry, né? Então, eles veem essas visões de pernas, cinturas, aquela cena que é a primeira vez que eles entram no trem e elas estão tá todo mundo se trocando lá, pra eles é um deslumbre, né? E toda hora o Joe tem que chegar assim e falar assim: você é uma mulher, você é uma garota, né? Ele eu sou uma garota. Isso vai virar uma piada legal, porque ele fica lá, né? I'm a girl no começo. Aí no final do filme, mais pro final, ele já tá, tipo, achando que ele é uma mulher, o cara: não, meu, você é um homem, você é um cara. Eu sou um cara. Então, tipo, no começo é uma coisa, no final é outra, e, tipo, é engraçado igual. E você pode ver, assim, que é difícil você ficar... Seria muito difícil você ficar confortável ao lado da Marilyn, né, de qualquer jeito, né? E isso representa bem quando ela vai tentar conversar com a Daphne, agora Daphne, né, na cabine, né? E ele também, né, todo assim, ai meu Deus, o que eu faço aqui com você, né, porque afinal de contas, né, aí começa também essa outra parte da piada, né, que é uma das cenas mais engraçadas do filme, com certeza, quando ele fala assim, eu tenho aqui um pouco de whisky, né, e de novo fazendo piada com essa questão da proibição do álcool, né, que era uma coisa ridícula, e dois, só fortaleceu o poder de gente como o Calpone, né. E tem outras coisas assim, quando você vai ver, né, o Joe, ele tenta se ficar com ela de qualquer jeito, mas assim, só que aí vira festa lá na cabine número 7, né, e como vocês falaram, é fisicamente impossível, mas é uma coisa de comédia também, né, como meter um monte de palhaço dentro de um Fusca. E é muito engraçado que você vê lá ele deitado, aí tipo, tá, beleza, ele e ela cabe, aí começa uma mulher, depois outra, e depois outra, e não para, e caramba, e cada um traz uma coisa, eu trouxe salgadinho, eu trouxe gelo, eu trouxe bourbon, eu trouxe palitinho, caramba, e como elas fazem tudo aquilo sem acordar ninguém, cara. Tem a questão, né, porque os chefes lá da excursão estão lá, né, na frente, só que eles não acordam, apesar da bagunça. É isso que eu ia falar, que no começo, né, a pessoa da Marilyn, né, tá toda preocupada, não, ela vai nos ver, e tá só os dois, né, as duas, né, só as duas lá, e depois aparece aquele monte, todo mundo acorda, e cadê a mulher? Sabe, a preocupação depois foi pro espaço, que eles fazem uma bazona do caramba lá, fazem uma bagunça, devia ter o que ali, mais de 20, né, mulheres ali, né. É, piada, né, então, realmente tem tudo, né, é impossível não rir dessa coisa tão boba. E tão engraçado assim, que aquela coisa, todo mundo tem álcool, né? Ou tem alguma coisinha pra contribuir, se uma tem... Cara, de onde é que tiraram aquele gelo? Sabe? Você fica pensando assim. Cara, é muito engraçado. Essa parte é muito engraçada. Eu fiquei, cara, eu tava vendo, eu estava segurando o riso, porque ficou... E interessante que se você pensar, se alguém falar assim de Billy Wilder, talvez fique muito mais focado na carreira dramática dele, e conhecer esse filme, eu acho que é, assim, acho que é uma uma coisa muito boa, assim, pra você conhecer, pra você ver que o diretor tem várias facetas, né? E aí tem essa parte, assim, de... Tem a determinada hora que a Sugar fala assim que ela... Eu sou meio burra, né? Ela é definida bem como burrinha. Mas não querendo apontar o dedo pra ninguém, ela quase deixou o diretor maluco, né? E claro. O Marcelo já começou... O Marcelo já comentou lá no começo sobre a dificuldade dela em decorar frases, né? Ela levou 47 tomadas, cara, 47, pra acertar a fala... Sou eu, Sugar. Porque ela ficava toda hora falando. Ela falava toda hora, Sugar, sou eu. E o Billy Wilder ficou puto da vida. E daí ele pegou uma plaquinha, né? Uma lousa, e escreveu: olha, que você tem que falar isso aqui, né? Ele teve que colar pra ela, cara. Gente, é absurdo, é absurdo você pensar pra caralho, eu não conseguia falar São isso. Três, cara. Palavras. Três, cara, três. Não foi nem um mega, não foi um diálogo, não foi nada disso, cara. Foram três palavras, cara, eu não conseguia falar. É. Mas assim, ela tem uma graça apesar disso, né? Então ela consegue ser engraçada mesmo, não, talvez não sendo a atriz mais formidável do mundo, né? Longe disso, enfim. É o charme dela, né? O filme passa por uma virada quando eles chegam lá pro evento, né? E aí a gente conhece um dos personagens lá que se apaixona pela Daphne, Daphne, né? Que é o... Né, que é o Osgood Fielding, né, que é interpretado por Joe Brown. Nós não comentamos a filmografia dele, mas é que eu realmente não vou lembrar de mais nada dele. É um ator que apareceu também em The Louca no Mundo, mas é o único filme que eu me lembro dele, além do Quanto Mais Quente Melhor. E assim, elas vão passando, né, e tem aquela coisa, todos os velhinhos lá, né, ficando velhinhos milionários fazendo reverência. Oh, tudo bem, como vai a senhora, né, tudo vai a senhorita. E esse aqui, ele é assim, e eu acho que ele é, talvez seja meio cego, né, tem as suas mãos bobas, né? Porque afinal de contas vai lá e tenta passar a mão na Daphne aí. Que cena, cara, que cena. Daí faz umas caras e bocas geniais, cara. Ele é um personagem muito simpático, na verdade. Sim, assim, na maioria das pontes. Só que ele, assim, ele tem essa coisa, assim, dele querer tentar se aproveitar um pouquinho da Daphne, mas ela coloca ele já no lugar, coloca no lugar e ele fica pedindo desculpas e tal, mas é um personagem que vai, acompanhar o resto da narrativa, né? Que ele sim, se, sim. Se o filme todo é uma comédia, ele acaba sendo o mais engraçado de todos, né? E... É o alívio cômico na comédia, olha só que coisa. Mas sabe que eu vejo um pouquinho, uma ligeira crítica que o Billy Wilder faz ao toda essa coisa de machismo, será? Porque quando as duas se juntam, né, de novo, né, os dois se juntam ali no quarto, né, o Joe e o Jerry, eles falam pelos que eles passaram, né? Ele fala, não, porque um velho passou a mão em mim. Daí o outro fala assim, não, o bellboy aqui, o camareiro, ele quer sair comigo, né? Daí o Joe fala uma coisa muito, muito marcante pra mim. Ele fala assim, viu como a outra metade se sente? É, nossa, sabe, isso foi incrível pra época. Sim, sim. É uma frasezinha só que talvez tenha passado batido, mas eu achei muito marcante mesmo na hora dele falando, ó, veja como a mulher se sente. Imagina, cara, quantas mulheres já não... Hoje em dia a gente vê cada coisa escabrosa, né? Imagina aí quando isso era mais escondido ainda pela sociedade. Sim, é verdade. Talvez seja junto com o assassinato e com a junto com o massacre, junto com essa parte, eu acho que são as partes mais sérias do filme. E claro, isso acaba dando um corpo maior, né? Não é simplesmente uma coisa pra se dar risada. Mas eu acredito que essa parte do roteiro aí né, faz bem a narrativa também. E aí tem essa piada também da Sugar Cane querer ter o sonho de ficar rica, né? De, assim, de encontrar um milionário, porque as partes assim a história pregressa dela, né? Que ela disse que se apaixonava por saxofonistas, né? E o Joe é um, né? Inclusive, né? Ele fica todo arvoreado. Da hora ele tá travestido, né? Ele tá travestido, mas já começa a falar, opa, minha chance. E de novo, por que que o Jerry dá ouvidos ao Joe, cara? Porque ele convence de algum jeito ele entrar, trocar de lugar com ele, com o outro ricaço, né? Que o ricaço convidou a Daphne barra Jerry pra ir até o iate dele. De algum jeito ele convence que não, quero que você fique em terra e eu vou ali com a Sugar pro iate, né? Porque nesse meio tempo ele conseguiu aí ele fez um travesti novo, né? Dessa vez ele mudou pra um homem que ele não é. Então aí tem uma segunda mudança assim de personagem, né? Interessante, né? Então no fim das contas o Tony Curtis interpreta três personagens no filme. Sim. Isso dá uma boa versatilidade ao ator. Uhum. E que sotaque estranho que ele faz, né? Como assim? Pra quando ele se torna o marinheiro lá, Ricasso, ele faz um sotaque tão esquisito, tão diferente. Essa é uma mistura de britânico com alguma outra coisa, assim, é muito estranho o jeito que ele fala. Quando ele tá travestido de homem de novo. Ah, tá, é verdade, é verdade. E agora eu posso falar... Talvez assim, a parte que mais me incomoda no filme é, mas é só nesse momento também, é a questão do ritmo dessa parte, que, da parte do iate, que é engraçado, mas assim, é tanto cheio de idas e vindas lá do personagem dele, não sei se eu consigo, não sei se eu consigo, me beijo de novo e tal. Essa parte, assim, eu sei que é uma parte curta, mas é a que mais me incomoda no filme. Ela fica melhor quando na montagem a gente consegue ver também o que tá acontecendo com o outro casal, né, que é a Daphne e o Osgood, que ali ele dançando tango, né, e assim, e ao mesmo tempo que ele fala, tem as piadas assim, né, dele, da Daphne estar levando ele, em vez de ser o contrário, né, então é um detalhe técnico, assim, que pra mim, assim, ficou, pra mim ficou datado, mas isso não tira a genialidade do filme. Não, mas sabe que essa parte também me incomodou? Porque, assim, eu não sei se foi aí pela... Como você citou, se foi pela montagem e tudo, mas sabe que não faz tanto sentido ali na narrativa? Aquele tanto de recusa dele, aquele tempo todo ali? É, sabe? Não, podia ser. Na segunda já tinha... Ó, na primeira já peguei a ideia, na segunda, ó, vamos é, não, lá, então, né? É, velho, ele fica ali umas 5, 6 vezes, não, fazendo, sabe, corpo mole ali. E não tem sentido, cara, não tem sentido. Se tivesse alguma coisa, ele fala assim, não, vou tentar fazer isso aqui pra ver se eu ganho mais beijo dela, sei lá, alguma coisa, mas, sabe, não tem nada que leva aquilo ali. Ele ficou um pouquinho mesmo desconexo, né, com o restante da história. Mas, assim, é uma pequena coisa, não compromete, não. Concordo, eu também não gostei dessa parte. ficou abaixo. E não é uma questão da cena ser longa ou não. Por exemplo, uma das outras cenas marcantes desse filme é logo, logo antes dessa aí, onde a Sugar ela começa a mostrar o seu lado mais sedutor quando ela canta um antigo sucesso de jazz ali naquela casa noturna ali da Flórida, que é aquela I Wanna Be Loved By You, que é uma música linda, e assim, ela tá, sabe, ela faz umas carinhas de bocas, assim, lindíssimas tal, e a cena mostra a música praticamente toda focada nela. Então, veja bem, não é um problema de... Né, eu não tô criticando as cenas longas do filme, eu tô só criticando o jeito que essa em especial foi montada, mas, de novo, é um filme que poderia ser, que talvez ganhasse, assim, uns 5 minutos a menos, mas também não é grandes problemas isso. É só pra dar destaque, né, pra Marilyn. É, realmente não incomoda, né? Não incomoda em nada o filme. Mas assim, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Por exemplo, o Joe, né? O Joe é um cretino, porque muito. Ele fica lá e... Muito, cara. Ele quer se dar bem, né, cara? Ele... Sabe que uma coisa que eu fiquei pensando, né, do personagem do Joe, cara, que me lembrou muito, eu acredito que tenha servido de inspiração, cara? O Didi, cara, dos Trapalhões, cara. Tem muita coisa ali, Didi, cara. Nossa. O Didi, cara, tem muitos filmes, cara, que o que ele, o Joey faz, cara, é coisa que o Didi faz também, sabe? Exato. Deixar um amigo meio que se lascar pra ele se dar bem, cara. Eu acho que o Renato Aragão deve ter se inspirado em muitos filmes, ele se inspirou no Joey, cara. Tá, eu não tinha pensado nisso, mas é interessante a visão. Mas aí fica, né, tem a virada, né, porque finalmente, assim, o vilão encontra, né, o vilão vai encontrar os seus personagens. Afinal de contas, né, a gente, óbvio que isso ia acontecer, né, a gente não tá, é o que a gente tá esperando, como é que essa situação vai ser resolvida entre os dois personagens, né. Uhum. E o assassino lá, que ele tem o detalhe das polainas, né, ele gosta de deixar as polainas limpas, né, esse tipo de coisa. E esses minutos finais, assim, dá um meio que eles tentam fugir, que eles descobrem, né, que ele tá lá. E aí ele tem que se despedir da Marilyn, né, da Sugar Cane, porque ele sabe que os dois estão lá. É uma cena bonita, inclusive, mas, de novo, voltando a essa questão da alimentação da Marilyn Monroe, a gente tem que dizer que ela é uma atriz, assim, peculiar, digamos, né? Porque a cena do telefone, ela tá valendo. Não, sim, assiste de novo. É claramente, filme. Cara. Tá, nossa, percebe. Tava ridículo isso, cara. Não, cara, se você não viu o Quanto Conhece Mais Sente Melhor, aproveita e está no Netflix, né? Porque Netflix, você sabe, né? Aquela hora, uma hora tá no catálogo, depois não tá. Mas vocês podem notar, os olhos dela se movem de um lado pro outro porque ela tá lendo. E é uma cena, assim, uma cena assim, teoricamente assim, bonitinha, triste, né? Mas com uma carga dramática um pouco mais pesada, mas que dá o contraste com o resto do filme, com o resto da comédia do filme. E isso é legal, né? Não é todo filme de comédia que consegue equilibrar. Às vezes é muito engraçado. Às vezes ele tenta ser engraçado em todos os momentos, aí ele falha. Então, o Billy Wilder, né, e o roteirista, eles tentam aí fazer alguma coisa assim, né, meio, né, o Will Diamond, né, tentam fazer aí uma coisa equilibrada, né? Pô, eles passaram um ano de desenvolvimento do script, cara, então, depois de assim, idas e vindas, né? Mas então acho que vale a pena mesmo a gente pegar esses detalhes pra gente entender como ele é, o filme é bem construído, assim, os momentos são legais, são divertidos, ele é um filme com muitos momentos contestador, inclusive, mas mesmo assim, ele e fora essa parte aí que a gente falou do iate, eu acho que ele não se perde no resto, até esses minutos finais, assim, que vira meio Scooby-Doo, sabe, sabe, é o que eu falo, o efeito Scooby-Doo, né, tipo, entra numa porta, sai pela outra, esse tipo de coisa, assim, o elevador, eles sobem como homens no elevador, não dá 30 segundos, o elevador abre de novo, eles estão como mulher, cara. Tipo, como assim? Isso é coisas da vontade, sensacional mesmo. E aí tem uma outra coisa, assim, que eu não tava esperando, assim, por causa, assim, da qualidade do roteiro, eu pensei que ele ia ficar um pouco mais de comédia, mas que não deixa de ser engraçado, que é a cena da morte dos Pets, né, que é o gangster que vai atrás dos dois, né. Cara, você não espera muito aquilo da cena do bolo, né, porque eles vão viajar disfarçados lá pra Flórida, né, pra participar de uma convenção de fãs de ópera, e aí quando o atirador surge dentro de um bolo, cara, é aquela coisa, né, os Pets recebe o castigo dele, né, por ter matado um dos deles, né, mas é uma coisa assim que você não tá muito preparado, né, porque assim, o maior problema pra mim é assim, como é que a solução ia se dar, considerando que elas estavam sozinhas lá e tinha todos os capangas do mundo possivelmente atrás deles, né, por causa da convenção. O plano é do aniversário, aí chega lá todo mundo cantando aniversário, ele, mas peraí, o meu aniversário não é agora, e eles continuam tocando lá. Continua, tá nem aí, vai, continua. É, isso aí. Só que claro que com a morte dos dois não acaba, porque afinal de contas eles foram testemunhas de outro massacre, né? só pra deixar os dois mais azarados, né? Só que aí tem o tempo, assim, pra uma música de despedida, aliás, uma música muito bonita que a Marilyn canta, né? Que é True With Love, e... Imagina assim, se já era uma contravenção, já era arriscado você colocar dois homens travestidos num filme. Imagina o que seria assim pra uma plateia, assim, aquela plateia do filme vendo duas mulheres se beijando. Né, que pra plateia assim, que tava assistindo o show era isso, né? Era uma mulher beijando a outra. Tanto que a dona do coral lá da companhia fica maluca, né, com a cena. Nossa. Ela já é histérica por si só, né? Porque qualquer coisa ela tava no pé das mulheres, né? Imagina aquilo ali. Aí o filme dá essa corrida, né? Essa corrida porque pra solucionar tudo, né? E ele tem uma certa oposição, porque com a solução entre o Joe e a Sugar, né? É uma coisa meio clássica, assim, eu te amo de qualquer jeito, né? Então dane-se que você é um cretino, você me enganou, mentiu pra mim, mas você toca saxofone e tá tudo bem. Então ali ele se fecha de um jeito clássico. Uhum. Mas a oposição, cara, a oposição final é fantástica, é uma das melhores cenas do cinema. Sim. Porque, né, pra quem não lembra, né, o Jerry ainda tá travestido e ele tenta rejeitar o Osgood de qualquer jeito, né? Ele fala, não, porque eu não posso ter filhos, porque eu fumo, porque eu porque, sei lá, até todos os motivos que ele dá, né? Tudo ali, né, cara? Ele vai falando tudo ali. Até que ele fala, não, ele tira a peruca e fala assim, eu sou um homem. E o Osgood se finaliza assim com uma das melhores frases do cinema, cara. Bem, ninguém é perfeito. É. Nossa, cara, eu quase caí pra trás quando eu olhei isso, falei, cara, é 1959, velho, cara, como assim? Genial, cara, genial, cara. Não, e o que é mais pura verdade, né? E o que é mais pura verdade, ninguém é perfeito, ele foi lá e aceitou a Daphne como ela é, de verdade. Então eu achei, cara, isso é fantástico, como o Cliff falou, 1959, putz, alguém deve ter reclamado disso, cara, no cinema. Alguém fez mimimi na época, cara. Alguém xingou muito no Twitter. O Cansas inteiro reclamou, né? Cara, olha, só pra você ter uma ideia, assim, ele é um dos poucos filmes americanos que receberam o título de condenado pela Legião da Decência da Igreja Católica Romana. isso é demais, isso é demais. É, ok, gente. Então aí, quase terminando aí sobre o filme. Então vou pedir para as suas considerações finais. Pode começar você, o Cliff. Bom, esse filme, vou te falar, ele é uma comédia, assim, sensacional. Eu ri de gargalhar, de quase chorar com esse filme. Coisa que eu não esperava para um filme de 59. Faz tempo que tem muita comédia contemporânea que não me faz rir assim. E, cara, as críticas que ele traz, o quão ele consegue ser subversivo, ser contraventor até pra sociedade da época, o roteiro amarradinho, que você percebe as linhas de diálogo, né, uma tirada aqui, outra tirada ali, tudo muito inteligente, tem lá mesmo seus problemas em algumas passagens que talvez sejam mais desnecessárias, mas, cara, Billy Wilder tá de parabéns, Marilyn Monroe tá iluminando o filme, cara, o Jack Lemmon, se fosse hoje em dia, ainda convence como uma mulher, porque está uma graça, ele é o melhor ator desse filme, cara, não tenho o que dizer, é um clássico, não é à toa que tá na lista das melhores comédias da história, que, puxa, é muito bom, né, quem quiser ouvir lá minhas opiniões, acessa lá um outro site com o nome de um filme de 59, que é o plano9.com.br. Também acessa lá o tiourude.com.br, onde nós temos o Urudecast, que é um podcast de humor, que não tem a mesma classe do Sr. Wilder, porque isso é muito difícil. Valeu. Isso aí, valeu. E Sr. Marcelo Prado pra é bom. Sr. Marcelo Zinho. É outro. Que manja muito de cinema. Então, como a gente já falou, né, ao longo do cast aqui, é um filmaço altamente recomendado. É um filme, pra mim, atemporal. Como o Cliff falou, cara, a gente vê o filme e dá muita risada, mas muita risada mesmo. E é um filme extremamente inteligente. E aí a gente se citou, né, a questão da direção, né, da genialidade do Billy Wilder, né? E apesar da Marilyn ser uma estrela, ela trazia muitos problemas, né, pra ele, né? Como a gente comentou, cara, tinha dificuldades pra poder falar, tava num momento de depressão. E o Billy Wilder, né, segundo a lenda, né, ele falava uma seguinte frase, né, quando questionaram ele, né, da escolha da Marilyn e da insistência dela, né, porque ele fez tantas tomadas com ela, né? Aí ele chegava assim e falava assim, é verdade, ela atrasa, ela me dá problema, ela erra as falas, ela deixa todo mundo puto aqui, né? Tanto que o Tony Curtis, né, chegou a dizer que preferia beijar um Hitler, né, do que beijar a Marilyn, né? Porque ela realmente, imagina, se você não conseguir falar três palavras, filmar 50 vezes pra falar três palavras, né? Imagina o Kubrick, né, filmando ela, que coisa que não ia ser. Mas o filme não ia acabar nunca. Pois é. Então, aí o Bilhard mesmo falava assim, sim, ela me dá problema, ela me atrasa. Mas assim, eu vou te falar, eu tenho uma tia que ela nunca atrasa e me dá problema. Só que ninguém vai pagar um centavo pra ver ela. Enquanto a Marilyn, ela arrasta milhões, sabe? Milhões vão querer assistir a Marilyn. E é isso, cara. E embora ela não seja uma atriz extremamente talentosa, ela tinha um brilho, cara, uma coisa que, assim, é marcante você ver ela em preto e branco e você ver o quanto ela se destaca, cara, o quanto ela tem uma luz ali, sabe? E ela é um dos maiores ícones do cinema, não é à toa, né? Sabe? Ela exala beleza e sensualidade. E ela tá muito bem no filme. Toda vez que ela entra, né, é como se fosse um furacão em tela. Como a gente já comentou, cara, o filme tem muitas cenas engraçadas, cara. Toda vez, cara, que eu vejo o personagem lá, o Joey, cara, o Joey dando, querendo dar uma de sempre desperto, cara, porque, e é o que ele faz, né, cara, enquanto o Jerry lá tem que se virar, né, com o velhinho lá, cara, o Joey quer se dar bem com a Marilyn, sendo que no começo do filme, cara, o personagem da Marilyn, né, fica mais próximo do Jerry, né, mas é o Joey que se dá bem no final. E enfim, cara, é um filme fabuloso, né? Não é à toa que é cultuado, né? E esse não é cultuado à toa. E é uma coisa que, assim, muita gente, né, ainda tem preconceito, né, com filme antigo, né? Fala, não vou ver filme velho e tudo. E esse é um filme dos anos 50, cara, que qualquer pessoa consegue ver e curtir esse filme. Pelo ritmo dele, cara, pelas gags que ele tem. Como eu tô falando, a gente riu aqui. Rio de várias situações. Enfim, não é à toa que é considerado até por muitos críticos a melhor comédia de todos os tempos. Enfim, uma obra-prima de Billy Wilder, muito monstro do cinema. Tava pensando, né? É, no fim das contas, cara, o Summer Like Hot, né? O Quanto Mais Quente Melhor, ele é um filme à frente do seu tempo. Muito se bem. Você pensar de muito tudo bem. Isso que a gente falou, né? Então ele tem essa noção de gênero, sim, fluidez sexual. Uma cena que a gente acabou não comentando é que depois de umas biritas e depois de muitas maracas na cabeça, o personagem do Jack Lemmon já tá pensando como uma mulher, né? Então ele fala, ele aceita o pedido de casamento lá do. Que vier, né, lucro, do Oswald, né? Que para que vier é lucro e tal. E cara, como é raro ver uma comédia assim que leva isso a com bom gosto, né? Digo com bom gosto, né, na minha palavra, porque esse filme provavelmente na época foi chamado de mau gosto, né? Mas a gente citou aí, por exemplo, né, o filme das Branquelas. Aquele é um filme de baixíssimo gosto, né? É um filme horrível, né? Cara, é agressivo, né? De tão ruim, né, cara? É. E aqui o Billy Wilder, apesar de brincar com essas questões assim de gênero, né, de fluidez de gênero e tal, ele não tá, não parece que ele não tá muito importando, ele não tá se importando muito com isso, ele não tá querendo fazer uma coisa assim de colocar rótulos, né? Então esses personagens, eles acabam sendo complexos por causa disso, né? Então não é à toa que o filme aí, como eu falei, foi condenado aí pela Igreja Católica, tal, sei o que, esse moralismo todo. Mas é assim, é engraçadíssimo, com certeza. E é interessante você pensar que ele tem meio século de existência. Ele nos fez rir. Ele é um filme que se você não vê há muito tempo, nunca viu. Você que esteja ouvindo, talvez já tenha ouvido, mas de qualquer jeito, é um filme com ideias diferentes para a época, assim. Hoje em dia você pode ainda achar um pensamento muito retrógrado em relação a isso, né, sobre gênero, né, política de gênero. No Brasil a gente tem uma discussão bem acalorada sobre isso, mas de qualquer jeito não perca, não deixe de ver esse filme de novo se você não vê há muito tempo. Ele continua engraçado, eu ri, eu me segurei assim pra rir, porque eu tava assim, a presença de outras pessoas, eu achei que se eu ia rir alto ia atrapalhar, mas enfim, aproveita que tá na Netflix, cara. Assim, pega o filme, dá umas risadas mesmo, porque merece mesmo. Não é... Aqui, nós três estamos concordando com isso. Apesar de meio século, mais de meio século de filme, é um filme incrivelmente atual, ou melhor, como o Marcelo falou, atemporal. Então é isso aí, gente. Valeu mais uma vez aí por vocês terem ouvido a gente. E eu vou pedir pra vocês, ouvinte, o que você acha de Some Like It Hot, né? Quanto mais quente, melhor. Pra fazer isso, entre aqui no site, untigno.com, procura esse podcast, que é o 144, interage lá pela gente pela área de comentários, que é mais fácil de a gente conversar com você. Mas você pode fazer isso também pelo Facebook, temos também a fanpage, o Twitter, e nossos perfis pessoais do Twitter vão estar linkados aqui. Considere ser um patrono nosso pelo Padrim ou pelo Patreon, né? A partir de R$9 mensais você garante um par de convites de cinema para você. Mas se não for possível, comente e compartilhe nas redes sociais. E mais uma vez a gente se despede de vocês aqui, agradecendo o seu download e a sua atenção, e vamos fechar com I Wanna Be Loved By You, interpretada pela graça da Marilyn Monroe. Então mais uma vez obrigado, e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum, ba-dum, ba-doodly-dum, boo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. desire to make you my own. Para, para, patootly, dum. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. The deedly deedly deedly dum. Boop, boop, be doop.